Desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Ataca, voo 963, com 172 a bordo, 3 horas e 45, lanterna. Poderia confirmar autonomia e alternativa, por gentileza? 3:45, lanterna, confirma. 2WLR decolar, pista 062, 11, obrigado, bom dia. Isso da Avianca. Índia Alfa, vou esperar a torre no número decimal 95, ajuste no 095, número 963. Segue, vou esperar a torre no 0, lá para a torre no 995. O ONU 649 está livre das restrições. Gente, livre das restrições, o 649, obrigado. Andrés 890, chame Centro Recife, na frequência 126.85, caso negativo 125.45, bom voo. 093. Andrés 890, controle. Prossiga. Andrés 890, Centro Recife. Frequência 126.85, caso negativo 12545. Obrigado, bom trabalho. Oito meia cinco, autorizado o acionamento, puxa vai correr, pessoal chama táxi. Controle Salvador, bom dia, Oceané 62, 11. Oceané 62, 11, bom dia, está em contato radar, sob a nível de voo 360 no perfil da saída da EL após Leda. Ok, subindo 360 no perfil da saída, assim que possível, solicita voar Leda, senhora. Oi, bom voo. 211 está autorizado a prova de Leda. Autorizado, Leda 62, Honoro. Né, 6211 autorizada para hoje, bridge. Muito obrigado, autorizado bridge, 6211. Controle ao gol 1649, informando que vai ser necessário um desvio pela esquerda para o 187. Autorizado o desvio do gol 1649. Nada, pronto. É a 49, confirme quantas milhas nessa proa? 10 milhas. O ano 649 está reautorizado descida para 2000 pés. Confirme após desvio sem condições de voar a duna para interceptar o seu localizador. Afirma, tem condições da presença. Gente, o ano 649 está autorizado final do procedimento LS, reporte no curso localizador. Gente, será o final do ILS, o ano 649. O HNM-62, o NUA, pequeno desvio à direita, para 250, 245 por mais 10 milhas. Você me aprou ou você não é 62 ou não? 245. ONU 45, sente, reporte quando possível para eu abrir. Reportará 62 ou não, grato. Decolando às 37, chama o controle em 120.8, meu voo. Obrigado. Controle, gol 9963, decola. Gol 9963, contato na decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída da EL. 3360, perfil. Mais exploration. Salvador, bom dia. Eu passaria do 2229, informação hotel. Passaria do 2229, permanece contato radar, mantenha por hoje mar autorizado a chegada, mar e reposto em ideal de descida. Ok, estamos no ideal de descida. Próximo mar, eu vou precisar de uma curva esquerda para evitar a formação. Gente, reporte quando para desvios e confirme já no ideal de descida. Afirma no ideal. Autorizado descida até o 080. 080, passarei. Paulo Salvador na escuta do TAM, Mike X-Ray Charlie. Beleza, devido formações. Confirme a pro ou gol no 963? Boa, 205. Autorizado desvios, reporte quando possível a pro a Leda. O HNM-621 já na proa de bridge. Controle ciente. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 65, não, tô, ponto, espera no zero. 1865, mantém ponto, espera. Mantém. Bom, bom. Sobe. Né, 6211, chame o centro, Recife, a frequência 125.1, caso negativo, 13395, bom voo. Obrigado, 1251-3395, centro Recife agora, obrigado, bom dia, 6211-2, né? Bona 093, decolada às 40, chama o controle em 120.8, no voo. Bom dia, obrigado. Procedimento Sam Torre 1895. Bom dia. Bom dia, controle Bona 093, 1500. Bona 093, contato na decolagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída da EL. 360 no da EL com no 093. Posso falar na prova de Dael, vamos 093? Quatro, deu controle. Controle 093, pode levar na prova de Dael? Afirmativo. Obrigado. Controle, eu passaria do 15 graus à esquerda. Pois é, desvio 229. 29. Trip 5514, eu controle. A escuta prossiga. Vamos que a Aracaju está operando abaixo dos mínimos e é chuva forte. Confirmando o Aracaju, né? Afirmativo. Ok, estamos reduzindo aqui a velocidade. A restrição é devido à chuva, né? Afirmativo. Ok, muito obrigado. O 1649, na escuta da torre. Quero perguntar a informação. Está autorizada a prioridade de Ledo, gol 093. Ledo, 093. Afirme, a torre é 189, o controle. Gol 649, é o controle. Prossiga, estou chamando. 189. Gente, chame torre, 1895. Ah, tá, ok, obrigado. Torre, bom dia, gol 1649, passagem na vaga final. Gol 1649, chuva leve sobre o campo, pista molhada, livre pouso, pista no zero, vento 030 graus, 03 nós. Responde. Do 2229, autorizado, descida para 4 mil pés, o ajuste 1095. 1095 para 4 mil, passarela. 865. Gol 1865. Contato radar decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída Arbo. Perfil Arbo, subindo 360, gol 1865. Salvador, trip 5514, necessidade de efetuar um pequeno desvio à esquerda. Necessidade de desvio 5514. Presente. Teria condições de aproar GDs da presente? Chamo o Solem 121.1. Vai livrar a direita, chamando o Solem 21.1, gol 1649. Estamos 163. Ilha, passaram 3G1 contra a velocidade em função da turbulência. Cruzando 60963. Gente, sempre Recife, frequência 125.1. 51. Milionário que modulou para o controle. Gente, o passareiro está informando a redução de velocidade em função da turbulência. Gente, 2229. Uno 093, sendo centro, a frequência 125.1. Só ficou 1093. O Passaredo, leve DG à direita, pro 60, tá voando ITAP, mas vou ter que manter a pro 60. Tente 2229. Quando a 4 registra radar terminado, agora 1 minuto para através de Conde, prossiga com o controle Aracaju, a frequência 120.3 e informe os seus desvios. 7-5-5-4, bom dia, muito obrigado. Se autorizada a descida para 2 mil pés, confirme quantas milhas nessa proa? Mais 5 milhas aproximadamente. E após, quando possível, reaproar a Duna ou 2229. No 865, chame o centro de Recife, a frequência no 288. 288, obrigada, bom dia. Passaredo? Liga. Se você autorizar 1.700, aí eu tento apurar a Duna, é possível. Os 229 tem referência visual com terreno? Afirmo. Passaredo 2229 tem referências visuais com terreno? Afirmativo, referências visuais com terreno. Está autorizado então a descida para 1.700 pés? E para 1.700, passaredo. Apesar de autorizado o sinal de procedimento, reporte no localizador. Ok, para o passarelo, confirma. Autorizado o procedimento, reporte interceptando. Bem, repartarei. Estabilizado, passarelo. Sim, se completa o sinal do procedimento, sistema de torre 11895 Pomposo. 118.95, obrigado aí pela colaboração, bom dia. Os 229 na escuta da torre. Afirma, nossa escuta agora. Passarelo, nossa escuta, torre, prosseguir. Passarelo 229, cheque trem em livre pouso, pista 0, vento calmo, informa chuva leve. Aparentemente, fecha uma olhada. Sente, baixado travado, passarelo. Bravo, Vitor Charlie, prossiga. Sim, para a torre. Bravo, Charlie, confirme intenções. Passarelo 2229, solo 56, confirme pista molhada. Afirmativo, 2-0-9, tá formulhado. Gente, libera direito e chame o Sony 1-2-1-1. Bom dia, passarelo 2-2-2-9. 2-1, bom dia. Sony Salvador, bom dia, passarelo 2-2-2-9. Salvador, passarelo 2-2-9, acordando. 2-2-2-9, chama em 1-2-1, décima 1. 2-2-1, boa. E o 9811, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistona 0, vento 030, graus 031. 981, decolado 02, no controle 120.8, um voo. 208, obrigado. Controle, bom dia, 981 da Rio decolou, vai cruzar 1500 pés. E o 981 está em contato radar, suba nível de voo 310 no perfil da saída MOM. Contato 310 na perfil da MOM, 981. Zulu November, livre-se na Chim Táxi. Autorizado, táxi com... 3153, autorizado, Aniari, decola Pistão, 0, vento K1. Aniari, decola, dono 0, vento K1. Eco Zulu November, confirma o pátio. Confirma o pátio, Eco Zulu November. Autorizado, táxi, chama na papá, ajuste 1015, Eco Zulu November. International Taxi, telefone, Mike, telefone. Bravo, é pro Charlie, ele vai ser National Taxi. Um táxi, Bravo Web Charlie. Tá 353, decolada 08, chama o controle 120.8, meu voo. Tá 353, chama o controle 120.8. Tio Sael, cruzando o 1100. Tá 353, contato radar decolagem, mantém o perfil da saída da El, subindo o nível de voo 360. Da El, tá autorizado a prioridade da El, tá 3153. Da El, passo. Bravo, Charlie, com vindo. Até o ponto de espera da papá, Bravo, é Charlie. ONU, centro agora, frequência 126.85, bom voo. 126.5, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, aproximando-se do ponto de espera da 90, está pronto. Rio 5973, bom dia, autorizado a linha de decola sistema 0, vento 350 graus, F3. A linha decola da 10, Rio 5973. Autorizado em graça, Ponte Leste, Zona Capiteira 17, Bravo, Eco Charlie. Sapatão, Eco Zulu, vem, BD, colar 210, chama o controle 120, decimal 8, não vou. Salvador, 108, Eco Zulu, vem, né? Controle Salvador, Eco Zulu, vem, BD, colou na sua escuta. Batango, Eco Zulu, vem, manter sobre a área de voo visual, meu pé, sobre o terreno. No corredor Axé. Mil pés, corredor Axé, autoriza a voar direto, senhora Conquista, aguardando a sessão 05. Não é a prioridade ideal para a Conquista? 255. Rapatango Eco Zulu 90 está autorizado a prioridade direta do destino. Autorizado, voar direto do destino. Está autorizado a sessão também, 085? Afirmativo, está autorizado subida 085, repórter se vindo, Eco Zulu November. Obrigado, Eco Zulu November. 5973, decolado 11, chama o controle em 120.8, bom voo. E o 5973, copia a torre? Afirmativo, 208, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, papá, papá, mais Juliette Romeu. Controle, um bom dia, Rio 5973, vai passar 2000 no seu escudo. Rio 5973, contato radar, suba nível de voo 310 no perfil da saída PUCA. 310 na saída PUCA, 98, 5973. Mike Juliette Romeu, informa procedência de destino. Mike Gillette, são meio de Serra Índia Coíndia para Serra Índia Coíndia, tá com dois também locado 01 no 95 no transponder. Agora na vertical da BR-324, sentido Pirajá. É sobre a grade de voo visual, cumprimento para o ideal para Pirajá. 240. Visado a voar direto Pirajá, o Mike Gillette Romeu confirme para sobrevoo. Temos sobrevoo na vertical da BR. Pente. Charlie, autorizado a decolar, pista 17, vento 320 graus, abrir, nós. Personagem um táxi, Mike, Fox Serra. Bom, meu bravo é Charlie, decolando 204, chama o controle em 120.8, por favor. 1208, obrigado, Charlie. Então, 3153, Centro Brasília, Corrida, Centro Recife, frequência 125.1. Vou travar. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Brava, Cicari. Romeu Brava, Cicari, mantém a sobrega de voo visual, meu pé na chefe. Meu pé, Brava, Cicari, no corredor visual. Cargo 6570, autorizado a linha de decolar pista 0, vento 340 graus, 03 mais. Cargo 6570, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Vamos acordar agora, 5/5, abre cargo 6570. Vai custar informe para o ideal para o destino? Cara, o ideal é a 276. Gente, o Bravo Custar está autorizado para o destino, subida para nível de voo 085, repórter atingindo. Obrigado, para o destino, Bravo Custar. Federal 9972, observe a rolagem do bonde da APSA, após a linha e mantenha a cabeceira no zero. Sobre terreno, 7782. Tente. Controle Salvador, Brava XR, solicita um desvio pela direita, possível? Também a proa. Proa 300, cara. Sente livre, deslize o Bravo, vai pro Charlie. Obrigado. Fox Sierra, autorizado, táxi, chama na papá, destino 015. Das restrições. O ajuste 1015. Cargo 6570, decolar 218, chama o controle 120.8, bom voo. Controle 1208, cargo 6570. Controle Salvador, essa cargo 6570, 3000 pés, pulsa Caju. Tá 6570, contato radar na decolagem, suba nível de voo 350 no perfil da saída Puca, após Aracaju. Só 350, Puca, após Aracaju, essa cargo 6570. E o 5973, chame o centro Recife, na frequência 126.85, bom voo. General 9972, autorizado de colar para o chão no 0-23-60 graus, 03 nós. Mano, pouso aos 2-0 da próxima. É tudo 1-90. Bravo, é para o Charlie, quando possível ser estimado de pouso. Bravo, é para o Charlie, estimado aos 3-2. 1-2-3-2. 1-2-3-2, copiado. Confirmando o prato da cargo 6570 após Puca, Aracaju? Afirmativo. Pedindo a cargo 6570. Após Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Jamo, Aracaju. Uniforme Mike, uniforme. Segue o. 260, reporte. O Eco 110, reporte no ponto de espera da Papal número 2, ajuste no 015. Mike Fox Trot Serra, táxi via pista, reporte sobre a cadeira pronta. Federal 9972, 221 decola, 120.8 ao controle, bom voo. Obrigado. 972, bom dia. Bom voo, pronto. Federal 9972, bom dia, contato a dana decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída Momo. Autoriza direto Momo? Negativo, Federal 9972. Negativo ou afirmativo? Negativo, mantém o perfil da saída. Silêncio. O 9755 é autorizado a descida para 2 mil pés. 2 mil pés, 755. Uniforme Mike, uniforme, modifica a saída para Momo, transição Nixa. Ono 092, contato. Permanece contato radar, mantém o perfil da chegada. Marin, desce até nível de voo 1-0-0. informe a torre? Uniforme Michael informe, perfil de saída Momo, Cogbo, Nissa. Te informar, considerando, confirmar a sua transmissão da baixa. Gente, confirme a razão que emprega na subida. Podemos empregar 3 mil. Gente, apta cargo 6570, centro Recife, 126.85. 126.85, apta cargo 6570. Geral 9972, trato com posição agora de 2 horas, 1,6 milhas, no perfil da chegada. Bom, se passando 060 em descida, Tipão Bravo 738. Geral está cruzando 80. Uno 755, trato com posição de 10 horas, 1,3 milhas, com rumo oeste, passando 080 em subida, Bravo 733. Gente, agora 1755. Gol no 755 autorizado, ILS para a pista 10, reporte no localizador. Autorizado, ILS, X-Ray 10, comandado no localizador, 755. Gol 1092, autorizado, descida até nível de voo 060. 7, uniforme, máquina e fone. Desce inicialmente nível de voo 0100, inicialmente 100 para separação de trânsito. Mike Fox Serra, decolado de 24, chame o controle em 120.8. Controle 208, Mike Fox Serra. 5, o tipo é o Papa Alfa 31. Autoriza voador na Guna 755, seu pedido de informações? Ativo, Guna 755. Afirma. Afirmativo, reporte no localizador. Controle, bom dia, Papa Tango, Mike Fox Trot Serra, decolou na Momo, passando 1500 na sua escuta. Papa Tango, Mike Fox Serra, contato radar na decolagem, suba nível de voo 100 no perfil da saída Momo. 100, perfil da saída, Mike Fox Air. Salvador, bom dia, Duca 234. Salvador, bom dia, Azul 234. O Charlie, mantém um ponto de pedra, papá. 685, caso negativo, 12545. 2852545. 3 de nós, manter a proa após a decolagem até o nível 060 ou liberação do controle. O 092 autorizado para o editar, livre das restrições. O no 755, atento a um helicóptero nas proximidades de Simbra, 500 pés sobre o terreno. Chegou no 755. Usar o helicóptero no 755. Link 1208. 1208. Controle de Salvador, meu cordial bom dia, seu papapá, uniforme, Mike, uniforme. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, bom dia, logo código 5501, mantenha suba nível de voo 260, ainda mantendo a reta de decolagem. 5501, mantendo segmento de decolagem até o 060, uniforme, Mike, uniforme. Afirmativo. Estabilizado LS, segundo a 755. Papa, uniforme, Mike, uniforme, para continuar a subida e posteriormente a prune de Nixa, curva esquerda na prua 050. De esquerda 050, uniforme. Estabilizado em no 755. Completo sinal do procedimento LS, turno 1198, 95, bom pouso. 295, bom. Torre Alvo 1755, passou externo, baixar travado, Vitor. Voo 1755, chuva passada, livre pouso, pistama 0, vento 350 graus, 039. Autorizado pouso, então, na pista 10, 1975. 092, presidona. 1092, está autorizada, presidona. Presidona, 092, obrigado. Informe Mike, uniforme, confirme a prua ideal para Nitsa. Aguarde. Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra, Champaxi, Zulu e Juliette Serra. Está autorizada a prua de Nitsa, uniforme Mike, uniforme. Grato, uniforme. Salvador, voo 759, pronto. Voo 1759.